Ó Senhor, um dia cai a Babilônia e são poucos escolhidos desse mundo de vergonha. Só perdição, mundo feito de afronta. Somos todos seres com atitudes errôneas. Um sistema que fala mal do outro sistema. Quem não aprende com a história cai no mesmo problema. O que é certo, o que é errado, não sou eu que vou falar, já que somos falhos demais pra julgar e acertar. Imensurável é o amor do pai com seus filhos, que andam entre labirintos, perdidos, aflitos, sem saber o que buscar. Soluções tá na intimidade, só Jesus pode salvar. Corrupção e o coração nasce inclinado pro mal. Estamos aqui sendo escravizados nesse plano carnal. Somos nosso próprio inimigo, tentando ser corrigido. Pessoa sem gratidão, vivendo em conflito. Sem perdão não há cura, então se atente. Já faz tempo que esse mundo está corrompido por serpente. Sentimento de Deus ausente, sem gratidão pelo presente. O amor é a cura pra quem sempre está doente. Ideia quente, com corações congelados, infelizmente. Pessoas com atitudes, nada decente. Se liga que tu não é urso pra hibernar, vê se entende. Então desperta tu que dormes nesse mundo descrente. Levanta e anda, o tempo é curto, muda a postura. Só o amor que pode mudar nossa conduta. Mundo insano, profano, cheio de Judas. Dificuldades é pra Deus que peça ajuda. Vamos à luta, já que é preciso se vencer. Que a luz que ilumina alcance cada ser. É preciso viver na intimidade desse amor. Jesus é o caminho, seja onde for. Um dia vai cair, um dia cai a Babilônia. Um dia vai cair, e são poucos escolhidos nesse mundo de vergonha. Um dia vai cair, um dia cai a Babilônia. Um dia vai cair, e são poucos escolhidos nesse mundo de vergonha. Um dia vai